versículo 24. Abre aspas. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual Emmanuel. O cego de Betsaida, retomando os dons sagrados da vista, proferiu observações de grande interesse. Sua comparação é das mais belas. O reino das árvores apresenta silenciosas mensagens aos que saibam ouvi-lo. Qual acontece no caminho das criaturas, existem árvores de todos os feitios. Veem-se as que se cobrem apenas de ramos farfalhados, à maneira dos homens palavrosos, as tortuosas, copiando seres indecisos, ensaiando passos para o ingresso nas estradas retilíneas, as de tronco espinhoso, imitando os espíritos mais ásperos e ainda envenenados, as frutíferas, que auxiliam carinhosamente as criaturas, não obstante os golpes e incompreensões recebidos, dando a ideia das almas santificadas que servem ao bem e à verdade no silêncio divino. Nessa flora, como seres ignorantes e grosseiros que ainda não chegaram a ser homens espirituais, não obstante a sua forma física, existem igualmente as plantas invasoras e parasitárias que não chegaram a ser árvores, apesar da forma verde de suas folhas. Quem não terá visto alguma vez a erva daninha tentando sufocar a laranjeira, imitando as lutas da estrada humana? Quem não terá observado a trepadeira fascinante florindo na coroa de uma árvore centenária, dando a impressão de ser tão alta e de tronco tão robusto quanto ela? Que homem não terá reconhecido o ataque das plantas minúsculas que costumam esconder as estradas e invadir as propriedades ao abandono? O plano dos vegetais oferece às criaturas lições de profundo valor. Se já podes ver como aquele cego feliz de Betsaida procura ser um elemento útil e digno entre as árvores que andam. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, é que eu enfim posso dizer: bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, contemplado com uma bela gripe, né? Então, estaremos aqui durante essa hora e meia refletindo a respeito da doutrina dos Espíritos. As árvores que andam, né? Que árvore você se sentiria? Como você se compararia? Em que plano você se colocaria, né? Uma árvore frutífera, uma árvore cheia de espinhos, como é que você colocaria? Realmente é uma analogia muito bonita e nós encontramos disso em todas as áreas na natureza, né? Árvores se assemelhando aos tipos de seres humanos que existem. E o importante é que a gente faça uma reflexão. Que árvore eu seria? E analisando essa árvore que se aproxima mais do nosso comportamento, eu posso fazer uma análise indireta de mim mesmo. Que nós possamos, através dessa hora e meia que passaremos juntos, refletir a respeito dos ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos passa, a ponto de o Espírito Verdade nos recomendar instruí-vos e do Evangelho de Jesus. Interessante, né, Luiz, no texto, essa analogia com as personalidades humanas. Aqui ele fala, por exemplo, da erva daninha tentando sufocar a laranjeira, imitando as lutas da estrada humana, trazendo para o nosso mundo o que seria essa erva daninha. São aquelas plantas que nada produzem ainda, não trazem nenhum benefício. É claro que elas têm a sua participação dentro do equilíbrio ecológico, talvez, daquele ambiente. Isto é, tudo tem a sua importância no mundo em que ele foi inserido. Então, cada um de nós, indiferente às nossas aquisições, à posição que já alcançamos, temos o nosso valor dentro daquele mundo. Só que nós, diferente das plantas e até dos animais, pois esses não podem escolher, não têm consciência. Somente eles evoluem se entregando, no caso das plantas, à sensibilidade natural e aos animais, aos instintos, já às suas emoções primordiais. Mas nós temos o livre-arbítrio, a consciência, a condição de escolhermos. E é claro que é isso que gera para a gente a grande dificuldade, fazer as escolhas. Quando a gente tem a capacidade de olhar para nós mesmos, será que a nossa atitude vem sendo a da erva daninha, que está tentando sufocar a laranjeira? A laranjeira é uma árvore que está produzindo, que está contribuindo ativamente. E essa erva daninha está tentando tirar daquela laranjeira os recursos que a laranjeira precisa para produzir. E existem seres humanos, né, Wilson, que se adaptam a essa condição, né? Você veja, por exemplo, num lar, uma mãe fazendo todo o sacrifício no sentido de educar os filhos, alimentá-los, dar conforto, dar instrução, e aquele filho ingrato, aquele filho respondão, aquele filho que não, de todas as formas, ele procura evitar fazer exatamente o que a mãe faz para que ele siga. Então ele fica ali como realmente um chupim, né? Ele fica sugando as energias, fica sugando aquele recurso que o pai dura um mês para trazer para casa, né? Então, nos comportamos como ervas daninha. Agora, como você falou, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o discernimento, nós temos o entendimento. A erva daninha, se ela decidir se tornar um outro tipo de vegetal, ela não consegue. Ela tem que morrer, né? Erva daninha. Erva daninha. Nós não. Nós podemos, através do discernimento que nós temos, decidir e optar por outro caminho. A autora espiritual Joana de Ângeles, que é a benfeitora espiritual que acompanha o nosso amigo Divaldo Pereira Franco, ela traz em várias de suas mensagens, eu já achei essa citação, esse termo, que eu acho que é um termo muito forte. Ela usou em mais de uma mensagem que eu encontrei. Não consigo lembrar aqui nenhuma referência de obra, mas se a gente pesquisar na internet, vai achar com facilidade. Ela chama algumas criaturas de parasitas sociais. E, como eu disse, parece forte num primeiro momento. Mas são aquelas pessoas que passam a vida a tentar obter, a tentar receber, a tentar absorver a energia dos outros seres, da coletividade, das pessoas mesmo. Mas elas nunca se propõem a contribuir. O Divaldo conta uma história muito interessante. Numa de suas palestras, ele diz assim, que geralmente no final das palestras, as pessoas vão lá cumprimentá-lo, né, vão procurá-lo, e a maioria, quer dizer, a totalidade das pessoas, quando se aproxima dele, né, abre os braços para lhe dar um abraço, fala assim, vem cá, deixa eu pegar um pouco dessa energia para mim. E falam assim. E ele comenta, em tom de brincadeira, é claro, de bom humor, mas ele fala, não tem uma criatura que me fala assim, venha cá, deixa eu dar um pouco da minha energia para você. Será que ninguém tem um pouco de energia boa para doar? Pelo menos uma energia animal, né? Exatamente, um fluido magnético, um magnetismo animal. Será que ninguém tem? Todos nós temos. Mas é que a gente, quando vai, muitas vezes, para um lugar desse, a gente vai proposto a receber. Vai parasitar mesmo. Vai parasitar mesmo. Você quer receber. Você quer receber dos espíritos, você quer receber dos médiuns que estão ali se propondo. Mas a gente está lá, a gente também tem alguma coisa para dar. Isso, e é isso que a Joana fala, para a gente abrir mão dessa posição de parasita social e que nós nos tornemos contribuidores da sociedade. Aí Emmanuel vem nos dizer que o homem inteligente é consciente da dívida que ele traz com a sociedade. Porque veja bem, Luiz, se nas existências anteriores a gente deve ter causado danos, possivelmente, se hoje a gente já causa alguns danos, imagina nas existências pregressas. Você não sabe a quem você causou danos. Não tem consciência. Você não tem consciência, porque tem o véu do esquecimento. Agora, se a gente está aqui, olha para todas essas pessoas e não sabe quem foi que a gente prejudicou, o que, que a gente tem que fazer? É, não, tá certo. A gente tem que fazer o bem para todo mundo. Isso. Se a gente tem uma dívida com a sociedade, né? Faça todo o bem que puderes. Aliás, essa passagem que você está comentando me lembrou uma ocasião que eu fui a Uberaba, e quando eu fui, onde o Chico falava, eu me postei lá atrás e observando, né? E nessa minha observação, como eu estava realmente no fundão, eu observei que uma figura que era próxima do Chico, ela andava assim, parecia uma fera enjaulada. E é uma pessoa que eu já sabia, tinha tido problemas com o Chico, causava sempre muito problema com o Chico. E eu pensei assim, eu digo assim, poxa, que oportunidade, né? Todo mundo vem aqui para ajudar, para angariar alguma coisa do Chico, né? Eu vou dar uma mãozinha para o Chico. E aí eu cheguei, me aproximei dele e disse assim, tudo bem com você? E aí ele se parou assim, me olhou com um certo espanto, ele disse assim, você me conhece? Eu digo, conheço, você é muito bem falado lá em Piracicaba. Pessoal lá em Piracicaba sempre menciona quando o Chico ia lá, você ia junto, que eles gostam muito de você. Ah, é? Aí eu disse, é. E você deve ser um espírito especial, porque para você reencarnar próximo do Chico, estar assim tão próximo dele, poxa, meus parabéns. Ele se acalmou, né? E aí, quando terminamos o papo, alguma coisa me disse assim, você deu uma mãozinha para o Chico. Que bom! Né? Então você isso contribuiu, contribuiu. Você identificou uma situação porque você estava atento, estava lá pensando na coletividade, você não estava vendo só você, porque se a gente mergulha nos nossos problemas, a gente olha só para a gente não vê o sofrimento do outro. É isso, e se você não vê, você não pode contribuir. É isso aí. Então a mesma coisa se dá, Wilson, a todos os lugares onde nós frequentamos. É muito, muito comum você chegar numa casa espírita e aí você chega lá para o presidente e diz assim, olha, eu sou locutor de rádio, eu sou palestrante, né? Agora, se em vez de fazer isso, você se põe lá atrás e começa a observar, por exemplo, o banheiro da casa espírita, durante a palestra já ficou mais descuidado. Se tiver alguém que fique de olho naquele banheiro, já vai dar alguma coisa. E aí você sugere a qualquer dirigente, olha, eu estou reparando que vocês não têm uma pessoa para cuidar do banheiro enquanto tem a palestra. Se vocês quiserem, eu faço isso. Né? Então, é uma oportunidade de você servir. Né? Eu não me esqueço do Alan quando ele conta um exemplo de uma casa que ele foi, e aí ele disse assim, olha, eu quero uma coisa para fazer. E disseram assim, olha, você faz assim, você toparia ficar na frente, fazendo atendimento fraterno às pessoas que se aproximam? Aí ele assim, claro, tranquilo. E nesse atendimento ele começava a explicar para as pessoas como é que elas deviam se portar enquanto esperavam pelo passe. E com isso, a casa descobriu que ele tinha outras qualidades e aí começou a fazer novos serviços. Em suma, pega aquilo que tem e mostra aquilo que você tem para dar, né? Então é uma coisa muito natural e nós temos que fazer exatamente isso. Eu estou disposto a servir no que tiver para fazer. Só que a gente ainda é meio erva daninha, né? Isso. E o que acontece quando a erva daninha se propõe a servir? É lógico que ela não vai servir como um ser superior ali, ele vai causar problemas. E o Chico, ele convivia muito com isso. Né? Eu convivia com pessoas, todas as pessoas têm as suas suscetibilidades, as suas dificuldades. Só que ele sabia lidar bem com isso na última fase. Logo no começo do medionato dele, ainda em Pedro Leopoldo, tem uma história muito interessante. Ele ia junto com o irmão dele para uma caverna, parece que tem muitas cavernas naquela região, em busca de uma determinada planta para fazer um chá. E no caminho, durante a caminhada, ele e o irmão iam falando sobre determinada tarefa que tinha que ser feita lá na casa espírita e pensavam em quem podia, a quem podia ser atribuída aquela tarefa. então fulano de tal, né? Alguém falava, e eles comentavam lá, ah, não, mas esse é difícil por causa disso, disso, disso. Ah, o ciclano, ah, mas esse daí tem esse problema, aquele, aquele. O Beltrano, ah, mas aquele outro é assim, assim, assim. Aí a mãe dele aparece para ele, fala, Chico, não é uma boa ideia você ficar falando mal das pessoas. Né? E ele se envergonhou ali, pararam e continuaram. Aí seguiram para a caverna. Eles estavam acompanhados de um cachorro, de um cão, na coleira. E chegando lá na caverna, parece que escureceu muito rapidamente. E eles não encontraram a saída, ficaram perdidos lá. Essa história está registrada na obra Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Eles não encontraram a saída. E aí a mãe dele novamente se apresenta ao Chico e fala para ele, tá vendo, Chico? Agora eu vou te dar uma sugestão. Você solta a cachorra e vocês seguem a cachorra e ela vai encontrar a saída para vocês. Tá vendo, meu filho? Ela falou para ele. Vocês vieram falando mal de tantas pessoas e neste momento vocês estão na dependência de um cão. Vocês precisam de um cachorro. É isso aí. Eu achei uma história muito interessante. Porque a gente tem pessoas que estão lá dispostas, que até então eram ervas daninhas, mas que agora se propuseram a trabalhar. Mas essas pessoas são confusas, são perturbadas, mas estão lá dispostas a trabalhar. E se já chegaram no reino hominal, é sinal que já desenvolveram os instintos, né? Exato. E como o cão, o instinto é muito mais perfeito que a razão, né? Sim, sim. Faz a gente cometer menos erros. Isso. Bem, amigos, vamos agora divulgar a campanha para a leitura e o estudo do livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Com ela, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, obra que estamos estudando aqui no programa Visão Espírita, e a Gênese. Nós vamos agora para uma mensagem de abertura na voz da Terezinha Oliveira, mensagem súplica, e retornamos em alguns instantes para o primeiro bloco. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, após essa linda prece, nós estamos então preparados, harmonizados para poder seguir com o programa. E neste bloco nós estudamos a obra Vinha de Luz, obra pela psicografia também de Chico Xavier, obra de Emmanuel, do Espírito Emmanuel. E nós vamos hoje fazer a leitura do capítulo 91, do texto denominado Migalha e Multidão. Iniciamos então com uma citação ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, versículo 19. Abre aspas. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos a multidão. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual Emmanuel. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso. Acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. A lição é belíssima e ela nos aponta a capacidade de uma virtude chamada vontade. Quando nós manipulamos a nossa vontade, nós fazemos dessa vontade uma alavanca poderosíssima, uma alavanca fantástica. Eu senti na minha vida pessoal a capacidade desse termo vontade, quando num belo dia eu fumava 3 maços de Minister por dia. E eu parei para fazer uma breve conta. Nós tínhamos uma senhora que fazia limpeza em casa. E ao multiplicar uma aritmética simples, 3 maços de cigarro pelo preço do cigarro, eu cheguei à belíssima conclusão que eu gastava com o cigarro que eu gastava para pagar os serviços daquela mulher que educava 2 crianças. E aí, eu acho que com um argumento desse, não me foi muito difícil convencer a minha vontade a parar de fumar. E eu senti, o ato de parar de fumar foi migalha, perto da consciência que eu adquiri, da capacidade da nossa vontade. Foi talvez assim o ato da minha vida que eu percebi, que eu aquilatei a força que tem a nossa vontade. O que é capaz quando nós sentimos e movimentamos a capacidade, o potencial da nossa vontade. É uma coisa fantástica. Eu lembro que me dava vontade de fumar e, em vez de fumar, de sair do cheiro do cigarro, eu, pelo contrário, eu ia lá no cara que estava fumando, cheirava a fumaça e dizia assim: eu não quero. Eu briguei contra aquilo que, se eu fugisse, iria talvez me causar males maior. Não, eu não quero. E deixei de fumar. Foi fácil, não foi nada fácil, mas a vontade imperou. 5 anos depois que eu parei de fumar, eu sonhei que eu estava fumando. E durante o sonho, foi assim aquele lamento. Quando eu acordei, que vi que não estava fumando, eu disse, uma alegria. Que maravilha! Em suma, a nossa vontade, se nós pudermos, através de um exercício, vencendo qualquer dos vícios principalmente, se nós pudermos aquilatar a capacidade, o poder que tem a nossa vontade, nós movimentamos assim uma alavanca fantástica a nosso favor. Realmente é uma virtude, é uma capacidade que se o ser humano tivesse a consciência do seu poder, ele seria outro. E a lição ela é exatamente isso. Quando nós utilizamos da nossa vontade para direcionar para a prática do bem, o Evangelho é muito claro. Pratica todo o bem que puderes. E se a gente começar a exercitar durante a nossa existência, em todas as oportunidades da prática do bem, realmente nós daremos uma multiplicação enorme, né? Dessa virtude que Deus coloca diante de todos nós, no sentido de mudar o mundo. A gente até faz aqui um link com a leitura do texto anterior, né, que fala sobre o parasitismo social. E é interessante, Luiz, a gente pode falar aqui sobre o passe na casa espírita, porque às vezes eu converso com muitas pessoas que estão começando a frequentar a casa, estão ali participando das palestras, e quando me procuram muitas vezes... Estão lá fazendo o curso básico, né? Estão conhecendo a base do Espiritismo. E eles nos procuram querendo, porque sente o desejo de ajudar, de trabalhar. E a nossa orientação, quase sempre, é direcionar essas pessoas ao curso de passe. E elas se surpreendem, falam, mas eu posso aplicar o passe? Sim. E geralmente pensam que para aplicar o passe precisa ser um médium de cura, com poderes. Um virtuose, né? Um virtuoso na aplicação de passes, né? Que vai levantar as mãos e lá e vai transformar a vida da pessoa. Não. Qualquer um pode ser um aplicador de passe, porque o passe, na verdade, é um conjunto, é um passe misto, né? Um passe magnético, animal, em que o médium cede um pouco do seu magnetismo, das suas emanações fluídicas, e que o espírito ali vai utilizar esse material, manipular esse material, juntar com esses fluidos espirituais que são trazidos para a casa espírita, e aí sim vai ser aplicado. Mas é uma oportunidade que aquele trabalhador tem de contribuir, mesmo que seja com muito pouco. Pense bem no medicamento homeopático. Qual é o princípio do medicamento homeopático? Em termos de princípio ativo, é quase nulo, né? Diluído em milhões de vezes. Aliás, você está fazendo um comentário, e a gente escutou alguns comentários de um simpósio que houve lá na União Espírita de Piracicaba, de um determinado expositor que foi falar sobre o magnetismo, né, e a sua importância no passe. E ele falou durante quase 7, 8 horas, e o pessoal, inclusive, ficou assim uma certa preocupação, porque esse expositor, eu não assisti, mas teria dito a respeito do passe da imposição das mãos. Né? Os Espíritos são muito claros com relação a isso, e isso é doutrina. Esse passe magnético que eu estava se referindo, aliado a interferência espiritual nesse passe, essa intervenção, ela é multiplicada por 500. Entende? Porque o passe magnético, só para vocês terem uma ideia, grandes magnetizadores famosos, eles magnetizavam, por exemplo, uma banheira de água, e aí a pessoa enferma, iria lá e deitaria na banheira, se curaria em função do magnetismo que foi impregnado àquela água da banheira. E eram tratamentos muito prolongados. Muito prolongados, de 3 a 4 horas de magnetização. Exatamente. Então, é só diferente do passe. Exatamente. Então, só para vocês terem... dois minutos, é o tempo de uma prece. Só para vocês terem uma ideia, essas 3, 4 horas de impregnação magnética, fisicamente falando, ela se transforma pela presença de um espírito que aciona as energias ali envolvidas em 2 minutos. Então vocês, por aí, vocês vejam a importância do magnetismo e a importância do fluido espiritual. Pois é, olha, foi muito esclarecedor e importante o que você passou. E é assim, a gente... considerando essa proporção, não dizemos em hipótese alguma que não tem importância, muito pelo contrário, tem muita importância, e esse texto nos diz isso, o pouco que a gente tem para dar, né? Os dois peixes que a gente tem para dar, somente aquilo sendo manipulado pelos espíritos pode alimentar uma multidão de pessoas, pode trazer o bem, estender o bem a muitas pessoas. E você acabou de falar, um magnetizador daquele, depois de magnetizar uma banheira 3, 4 horas para aquela enferma, sabe quando que ele vai magnetizar outra coisa? Exatamente. Mesmo porque ele tem uma perda energética gigantesca. Isso aí. Agora, o passista... que ele impõe as mãos ali em 2 minutos, está levantando uma pessoa, ele é 30, 40 pessoas. É, né? Numa sessão, numa casa, uma sessão movimentada, um passista vai aplicar 20 passes numa noite, aí. Vai atender 20 pessoas. E ele sai de lá sem energia? Não, pelo contrário, ele sai renovado. Sai renovado. Sai renovado. Então, até aproveitando, tem passista que termina de aplicar o passe e senta para receber. Precisa, Luiz? Isso é ignorância doutrinária. Não precisa, porque se ele está cedendo, está passando por ele, não é mesmo? É isso aí, exatamente. Aliás, existe casa que pratica, e aproveitando aqui, passe de limpeza, entende? Onde é que um passe vai limpar a mente de uma pessoa? Pois é. Né? Quer dizer, então, na realidade, isso aí é utopia. São coisas que criam... E na casa espírita é fundamental. Você vai tomar passe quando alguém... quando você sentir a necessidade de ser ajudado através da transmissão de energia pelo passe. Agora, uma casa dizer para você que você não pode entrar se não tomar passe, isso é um absurdo em termos doutrinários. Pois é. E sobre o passe de limpeza é interessante. Vamos fazer uma analogia aqui. Pense num jarro de água que tem ali uma água poluída, turva. Você coloca aquele jarro de água embaixo de uma fonte, de uma torneira, e deixa a água limpa fluir ali para dentro. O que vai acontecer, Luiz? A água turva vai sair, não é? É, vai sair, mas você não vai ter garantia que toda a água, né? Ah, sim, não, mas eu digo, a limpeza acontece naturalmente. Naturalmente. Quando os bons fluidos são... quando a pessoa é impregnada dos bons fluidos no momento do passe, automaticamente é substituída. Exatamente. Esses maus fluidos que a gente traz conosco, que nós produzimos pelo nosso pensamento, né, no nosso dia a dia... O que o Wilson colocou, você vai ver facilmente, pega um copo de tinta... bota debaixo de uma torneira e abre a torneira. Vai, né? A tinta vai saindo gradualmente e vai ficar cada limpo. Vez vai clareando mais. É. Né? Agora, a natureza não dá saltos. Né? É isso aí. Meus amigos, vamos divulgar a nossa página no Facebook. Você que acessa a internet regularmente, visite a página do programa Visão Espírita no Facebook e passe por lá, faça seu comentário, compartilhe. Geralmente os textos que são lidos aqui são compartilhados ali também. Compartilhe com seus amigos. Cada um de nós, mesmo que sutilmente, pode colaborar na divulgação dessas mensagens. Tem sempre alguém precisando ouvir aquela mensagem que está em suas mãos. Divulgue a ideia da caridade e exemplifique o bem. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Pet Life Clínica Veterinária, que fica lá na rua General Osório 287, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Anote aí o telefone da Pet Life Clínica Veterinária, 3628-8700, Pet Life Clínica Veterinária. Agradecemos também a USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue, anote aí o telefone para receber mais informações, para saber mais sobre o Clube do Livro, 3468-3711. E você também pode colaborar com este programa, faça parte dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina espírita, depositando qualquer valor em uma de nossas contas agora, Luiz. Quero que você passe o recado aqui, qual é o valor, né, que a pessoa pode colaborar. O programa está no ar há 19 anos, não é, Luiz? O valor é aquele que você puder contribuir, né? Não se estipula valor nenhum. E isso pode ser depositado na conta do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 4. 6, dígito 6. Dígito 6. 0056, dígito 6. Conta corrente 24326, dígito 4. E aí, ou na conta do Banco Itaú, 5189, agência, conta corrente 71850, dígito 4. Aliás, inclusive, a questão de uns 3 meses para cá, existem pessoas que já estão deixando lá sua contribuição de R$20, mas já, inclusive, para minha conta, já parece até que já está programada para o mês que vem. Né? Ah, quer dizer, que ótimo. A pessoa já coloca na programação automática. Né? Recebemos uma nova contribuição de 50 esse mês passado, né? O pessoal está contribuindo, tá? Que maravilha. Tá interessante, chegando. Luiz, você explicar, claro que muitos dos ouvintes aqui já são ouvintes de carteirinha, né? Que acompanham o programa há muitos anos. Mas tem aqueles ouvintes que ainda não sabem para quê, no que é utilizado esses recursos, Luiz? Olha, só... Paga salário aqui para os locutores também? Não. Os locutores aqui não pagam salário, não pagam gasolina, não paga nada. Também nada. Os locutores aqui estão tudo atrás de bônus hora, né? Nós que colaboramos aqui com a nossa presença, nós estamos ganhando bônus hora. Olha, Luiz, eu não estou nem ganhando bônus hora, eu estou pagando dívida. Se conseguir pagar, ainda está de bom tamanho. Estamos contribuindo aí com a nossa boa vontade. Agora, as despesas são enormes, né? Por exemplo, um programa desse de rádio, para as pessoas que não conhecem, um programa desse mensalmente custa R$1.400, né? Então, normalmente, essas contribuições, tem gente que contribui com 20, 40, 10, tem gente que contribui com R$220, tem pessoas que contribuem, por exemplo, R$40 há mais de 10 anos. Né? E é uma pessoa simples, uma pessoa muito querida, lá de Rio das Pedras, sempre, e está contribuindo. Por quê? Porque essas colaborações se somam e ajudam nesse montante dos R$1.400. Existe aí a venda de livros, a Bel arrecada livros usados, vende ali na banca daqui de Piracicaba. Quando isso não dá, eles fazem promoções de pizzas, etc. Aliás, a USE Santa Bárbara do Oeste, ela é muito atuante nesse sentido. Porque, por exemplo, lá em Piracicaba, a gente se virava sozinho para manter o programa. E se vira ainda. Se vira ainda, né? Quer dizer, não existe, por parte da USE, uma colaboração no sentido de custear o programa. Lá a gente dá de locutor e de arrecadador, né? E aí a coisa fica mais difícil, mas tem que fazer e nós vamos correr atrás. Quer dizer, as pessoas que puderem colaborar sempre ajudarão bastante, né? E nós agradecemos principalmente aquelas que se sensibilizam com esses comentários e dão aí a sua partezinha de contribuição. Olha, então, é o tema do programa de hoje, até agora. Nós temos falado sobre contribuição, sobre participação. Então, essas pessoas recebam, de fato, a nossa gratidão, pois o programa está no ar por conta de você que colabora. Senão, nós não teríamos essa oportunidade de trabalho, por isso nós somos gratos de coração a vocês que nos mantêm aqui e permitem que essa mensagem que a gente discute aqui todos os domingos pela manhã, falando sobre Jesus, sobre Evangelho, sobre reforma de conduta, só alcança tantas pessoas por conta de você. E você tem a consciência de uma coisa. Esse programa, ele vai ao ar hoje, ao vivo. Aqueles que ouvem esse programa através da União Rádio Web, que é através do aplicativo que tem lá no telefone, você pode ir no aplicativo da Apple ou na, no iOS, e aí você vai lá e digita o aplicativo União Rádio Web. Tem um aplicativo, você instala no seu telefone. Com o aplicativo, você tem ainda a vantagem de, se você, por exemplo, não conseguiu escutar todo o programa, você quer escutar durante a semana, nós repicamos esse programa duas vezes na semana. Três ou quatro vezes. Três ou quatro, Acesse o site uniãoradioweb.com.br, tem lá a programação do programa Visão Espírita, deste programa aqui. Então lá tem todos os dias e horários que são retransmitidos. Se olha ali o dia e horário, vai lá no seu aplicativo, ouve de novo o programa da semana. Então veja bem, você não precisa necessariamente ficar dependente do programa rádio AM. Só no domingo, só né? No domingo, você pode, através do aplicativo, que não, depende aí do seu radinho, alguma coisa, ou então da internet. Você, às vezes, não mexe na internet, mas você tem lá o seu filho, seu genro, a sua nora, e ela mexe. Diz assim, escuta, tem como você botar no computador aí uniãoradioweb.com.br. Então, pelo computador, inclusive, não tem aquela desvantagem da AM. A AM, por exemplo, se você está atrás de um morrinho ali em Piracicaba, não escuta nada. Né? Porque o som se propaga em linha reta. Agora, na internet, não. Você vai escutar lá na caverna lá que o Chico se perdeu, você vai pegar no computador. Né? Então, essa é a vantagem do computador e do aplicativo na rádio. A gente sabe que vai ter sempre aquele ouvinte que não consegue nesses sistemas e vai estar vinculado à AM, e nós usamos a Rádio Brasil, que tem um alcance enorme aqui. Nós estamos começando uma série de programas agora lá em Piracicaba. E a notícia é que a partir dessa quarta-feira nós retomamos as transmissões do programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, ao vivo. Então, quarta-feira, às 20 horas, já entra o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, ao vivo também pelo aplicativo. Então, o programa de lá tem sempre os oradores, o Luiz Guimarães, o Francisco Mourão, o Serginho Aguiar, Alain Diniz, o Álvaro Augusto Vargas. Cada programa nós temos a Maria Antônia Paduan, que participa conosco também. Cada programa alterna entre esses oradores e agora também ao vivo. Então, você pode acompanhar, né? Começamos um programa novo também, que é o Encontro Espírita. Nas próximas semanas, a gente está gravando aqui com o Luiz Guimarães. Na semana passada, nós gravamos a primeira edição, que é sobre o tema Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos aqui o nosso amigo Luiz Guimarães comentando sobre esse tema, as pesquisas que ele fez sobre isso. E a partir das próximas semanas, nós teremos também outros temas aí que o Luiz se propôs a se debruçar para o estudo. Né, Luiz, qual que é o tema da próxima semana? Olha, tem vários temas, cremação, vou deixar para você. Cremação. Tem cremação, tem psicometria. Tem homossexualismo, tem... Aliás, você, inclusive, teve o cuidado lá de não falar homossexualismo, falou homossexualidade, que aquilo lá ia estranhar o pessoal e você não tinha tempo para explicar, mas nós vamos explicar. Por que homossexualismo e não homossexualidade, né? Isso. Então, com a explicação, o entendimento se faz e as pessoas, então, não embarcam mais nessa de estar indo para onde a canoa vai. É isso. Então, quem tiver um tempinho, acesse o aplicativo às 20 horas da quarta-feira e acompanhe o programa Visão Espírita de Piracicaba. Nós vamos agora para o segundo bloco, onde estudamos a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, obra que integra a base da codificação espírita. Nós avançamos hoje, estamos no capítulo 9, e avançamos hoje para o item 14. Na semana passada, nós estamos lendo sobre o tema Os Demônios Segundo a Igreja. E vamos seguir, então, o item 14. É texto de Allan Kardec, que está comentando aqui. Conforme esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno. A outra vagueia em liberdade, envolvendo-se em tudo o que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo. Por que, pois, essa diferença? Serão os últimos menos culpados? Certo que não. A menos que se revezem nos seus papéis, como se pode deduzir desta passagem? Abre aspas. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Aqui, Luiz, é interessante você contextualizar, né, porque faz, é uma continuidade do texto da semana passada. Fala sobre a situação desses espíritos, isso segundo a igreja, segundo o que a igreja prega. Né, essa separação, alguns ficam atormentando lá. Trabalho interno e trabalho externo. Externo, exatamente. Equipe interna e equipe externa. Isso, então. Né? E você veja que absurdo que mete até Deus na jogada. Né? Aqueles que ficam no trabalho interno, olha a expressão, eles ficam atormentando aqueles que erraram, cumprindo a justiça divina. Nossa. Coitado. Deus leva a culpa de cada coisa. Né? Então, foi isso exatamente que Jesus veio mudar. Em vez de vender a ideia daquele Deus vingativo, Deus justiceiro, né? Que fica alimentando um fogo no inferno. Olha a justiça divina absurda que se tentou divulgar. Um Deus que fica alimentando um fogo para que aquele fogo alimente a dor das pessoas sem que elas morram. Quer dizer, olha que coisa absurda, olha que Deus mais cruel, alimentando a dor e impedindo o cara, inclusive, de finalizar a sua existência. Não pode nem morrer. Não pode nem morrer. Tá morto. É. Quer dizer, em suma, é uma ideia de que, através do medo, nós vamos fazer com que as pessoas não pratiquem o mal. Pois é. Tem dado certo? Tem dado certo, veja o mundo que está aí. Pois é. Né? É. Então, você cansa-se de repetir, né, que não é com a dor ou com o castigo que se vai interromper o percurso do mal. Né? É combater o mal com o mal. Combate-se o mal com o bem. E é isso que Jesus veio trazer, dizer para ligar de um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que recupera as suas criaturas, que o Espiritismo nos explica através da reencarnação. Um Deus que é o pastor, né, que não vai perder nenhuma de suas ovelhas. É isso, ele educa, ele mostra como é que é. Então, esses espíritos, esses demônios, eles, as suas ocupações, novamente Kardec, suas ocupações consistem, pois, em atormentar as almas que seduziram. Então, veja, eles seduziram. Então, primeiro eles seduziram e depois eles atormentam quem eles seduziram. Kardec, novamente. Assim, não se encarregam de punir as que são culpadas de faltas livres e voluntariamente cometidas, mas da que eles próprios provocaram. São, ao mesmo tempo, a causa do erro e o instrumento de castigo. O que causa mais admiração, contudo, e que a justiça humana, por mais imperfeita que seja, jamais admitiria, é o fato de a vítima, ao sucumbir por fraqueza e em circunstâncias alheias à sua vontade, pode ser punida tão severamente quanto o agente provocador, que emprega astúcia e artifício, e até com mais severidade, porque vai ao inferno ao deixar a terra para daí não sair nunca mais, sofrendo eternamente, sem trégua nem compaixão, enquanto o causador da sua primeira falta, o agente provocador, permanece em liberdade até o fim do mundo. Ora, porventura, a justiça de Deus seria menos perfeita que a dos homens? Veja, diante de uma doutrina dessa, o que tem de candidato não está no gibi. É porque aqui não me parece que o demônio sofra. Não, não, que eles não, estão pelo sofrendo. Contrário. Esses que seriam supostamente anjos caídos, eles estão se locupletando. Pelo contrário, você veja o emaranhado disso aí. E se você tem uma pessoa inteligente, ela pode raciocinar do jeito que eu vou raciocinar. existe uma pessoa inteligente que se compraz no mal. Então, ela vendo essa historinha, ela vai dizer assim, eu quero ser demônio. Por quê? Porque eu vou praticar o mal eternamente, castigando, ferrando os outros. Um trabalhinho bem, né? Bem. Agora você veja a condição. Esses demônios, eles foram criados anjos perfeitos. Eles não seguiram uma trajetória evolutiva. Eles foram criados perfeitos. Deus os fez perfeitos. E eles, dois terços, decaíram. Deu defeito. Deu defeito. Então, esses defeituosos, esses que a perfeição não conseguiu atingir, eles, com toda a sua capacidade, eles são perfeitos. Eles vêm aqui perante... São inteligentíssimos. Deus, né? O livre. Não tem... Imagina, uma criatura perfeita se assenhoreando de uma criatura que está em evolução numa existência... Pense bem, nós somos aqui crianças. Crianças. Né? Jesus nos chamou de crianças. Então, essas criaturas perfeitas nos persuadem, o que não é facilidade, nada difícil. Não é nada difícil. Nada difícil. Nós cansamos de comprar loteria. Qualquer coisinha colorida para a gente já chama a nossa atenção. É isso aí. Então, essas criaturas distorcem, fazem com que a gente se comprometa e depois nos castigam o resto da vida, nos atormentam o resto da vida. Deus o livre. Eu acho que vou te contar uma coisa com toda a sinceridade. Esse Deus que a igreja pintou é pior do que o demônio. Não, é bem pior. É, né? Bem pior, porque ele é maquiavélico. É, existe um planejamento. Exatamente. Por trás de tudo. Então, isso. Isso que a igreja imaginou e que pior é que ainda às vezes sustenta, é um absurdo. É um absurdo. E o pior ainda, as pessoas que seguem, elas não querem raciocinar. Elas estão entregues a esses absurdos e não querem nem pensar sobre o assunto. Por quê? Não querem se incomodar. Então, vejam, a doutrina espírita, ela, de uma forma muito clara, ela nos coloca que nós temos que desenvolver o nosso discernimento através do instruí-vos. Se nós não queremos nos instruir, nós somos joguetes dos espíritos que agem assim. Então tá tudo direitinho, né? Tá tudo direitinho. Por quê? Porque eu me comprazo em, para não fazer esforço, aceitar e me colocar à disposição de uma religião que fala esses absurdos que nós estamos lendo aqui. Essa questão do inferno é o maior absurdo que existe na face da Terra. E se as pessoas realmente não estão afim de se aprofundar para desmanchar essa utopia, esse absurdo que elas acreditam, elas têm que ficar à mercê. Agora, tenham consciência de uma coisa. Quando vocês desencarnarem, quando todos nós nos desencarnarmos, nós vamos nos deparar com a verdade no plano espiritual. E aí não adianta chorar, né? Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Agora, depois que desencarnar, eu vou me deparar com a realidade. Eu vou colher os frutos que eu plantei. O homem tem medo de tudo aquilo que não conhece. Por isso nós tememos a escuridão. Dos tempos ainda em que vivíamos nas cavernas, a escuridão era perigosa. Os predadores, né, nos atacavam na escuridão total. Por isso nos organizamos em grupos, mas tememos o desconhecido. E é muito importante o que você disse, Luiz, que as pessoas não se predispõem a pensar sobre isso. E o resultado é que eles não conhecem Deus. E se não conhecem, tem medo. Tem medo e aceita o Deus que a igreja prega. Só que ninguém ama aquilo que teme. Amar é diferente de temer. Quando eu tenho medo de alguma coisa, é para me preservar. Não é por admiração ou por respeito. Eu, muitas vezes, me afasto daquilo que eu tenho medo. Então, esse Deus que você teme é um Deus que a gente se afasta dele, que fica cada vez mais distante. Que quando nós respeitamos, é o objetivo simplesmente de evitar o mal para a gente, interesse próprio. Então, é um respeito egoísta. Ao contrário, quando o Espiritismo vem propor o estudo, o entendimento, para que nós compreendamos a ação de Deus, compreendamos o porquê do sofrimento, não como sendo uma imposição, um castigo divino, mas como um resultado do processo educativo, quando a gente passa a compreender, a gente olha, a gente percebe Deus de uma outra maneira e consegue começar o processo de amá-lo. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus. Porque o amor liberta. Você ficava com medo da sua mãe quando você era pequeno? Quando? Olha, quando eu fazia muita coisa errada. Quando eu fazia muita coisa errada. Tinha até medo de voltar para casa. E você tinha consciência que a sua mãe era disciplinadora. Exatamente. É? Eu poderia... A solução seria evitar fazer aquelas coisas erradas. Exatamente. Fica muito mais fácil, né? Sem dúvida alguma. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial, a música, como sempre, que é escolha do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, e retornamos em breve para o estudo do livro da Terezinha Oliveira. Amigos ouvintes, estamos de volta então para a continuidade do nosso programa nessa linda e alegre manhã de domingo, onde nós iniciamos o estudo do livro Estudos Espíritas do Evangelho, saudosa amiga Terezinha Oliveira, uma obra em que ela trata com muita propriedade dos temas evangélicos. Nós avançamos hoje para o capítulo 20, denominado Parábolas Evangélicas. O capítulo começa com uma pergunta, título: que é uma parábola? Segue a resposta da Terezinha: parábola é uma narração alegórica que encerra a doutrina moral. É uma história, com E, simbólica, comparativa, sob a qual se esconde uma verdade importante e que conclui por um preceito moral ou regra de conduta a ser seguida num caso determinado. Nela, a comparação pode fazer-se por meio de palavras semelhantes ou pela ideia contida na parábola. Geralmente, é mais longa que um símile ou que uma metáfora. Símile é uma analogia. Metáfora é uma palavra usada fora de sua significação natural, por semelhança subentendida. Vejamos um símile. E ela dá um exemplo aqui do que é um símile. Pois é, é uma aula, de fato. Vejamos um símile, então ela dá o exemplo aqui, abre aspas. Como um cordeiro mudo diante daquele que o tosquia. Fecha aspas. Isso é um símile. Agora, uma metáfora. Abre aspas. Vós sois a luz do mundo. Fecha aspas. E, finalmente, uma parábola. Abre aspas. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher esconde em 3 medidas de farinha, até que toda ela fique levedada. Fecha aspas. Ela segue aqui, vou ler mais esse trechinho, que ela fala das vantagens, Luiz. Aí eu passo para você. Então, suas vantagens, as vantagens das parábolas. Item 1. Interessa e impressiona mais e melhor aos ouvintes, por ser uma história. Item 2. Facilita a compreensão, mesmo de assuntos transcendentes, porque a comparação supre as deficiências intelectuais do ouvinte. Item 3. Mais fácil de reter e transmitir, porque o enredo da história auxilia a associação de ideias, ajuda a fixar o ensino oral. E por último, 4, permite dizer verdades que de outro modo não seriam escutadas nem toleradas, principalmente por pessoas de autoridade, porque é simbólica e o próprio ouvinte é que tira dela uma conclusão. Você vê que, primeiro, parabéns a Terezinha pela didática, né? Que ela usou nessa primeira página aí, e realmente é tudo, é uma lição de como se ensinar, né? E a parábola, realmente, a vantagem dela exatamente está, que passaram-se 2000 anos que elas foram proferidas. E estão aí. Do jeitinho que foram contadas, estão aí, né? Ninguém conseguiu mudar. Por quê? Porque cada criatura vai extrair dessas parábolas aquilo que ela conseguir alcançar. E é interessante, Luiz, eu vou aqui passar cada um dos itens que ela falou. É interessante você comentar. Por exemplo, ela diz que parábola interessa e impressiona mais e melhor por ser uma história. Isso, e realmente ela tem um enredozinho, tem uma coisa que atrai. Aquilo para a gente é interessante. Quando começa a contar uma história, você quer saber o quê? Quer saber a continuidade, você exatamente. Você quer saber o desfecho daquilo ali. Então, quando alguém começa a contar uma história, a gente fica atento para ver o que vai acontecer. É isso aí. E aí, o item 2, facilita a compreensão. É. Veja, as pessoas naquela época não poderiam entender os assuntos que Jesus tratou ali de uma outra forma. Isso é, ele veio e contou historinhas para as pessoas. E outra coisa, Wilson, cada um vai ter um alcance diferente do outro, né? Então, a pessoa com pouca compreensão, pouco discernimento, ela vai extrair algum ensinamento que estiver ao alcance dela, né? Agora, uma pessoa que com muito mais discernimento, com muito mais argúcia, ela vai se aprofundar muito mais. Então, quando a gente insiste, a gente bate nessa tecla, amai-vos, instruí-vos, quanto mais nós nos instruirmos, nós vamos abrindo o leque do nosso discernimento, da nossa compreensão, para extrair o máximo de ensinamento de cada parábola dessa aí. Mais fácil de reter e transmitir. Reter e transmitir, veja que aqui durante o programa nós citamos algumas histórias. História lá do livro Lindos Casos, do Chico Xavier, né? História lá... as pessoas conseguem ouvir histórias, reter histórias, porque elas se impressionam com aquela história, e ela passa para frente com mais facilidade. Você gravou o script, né? É um script que tem um início, um meio e um fim. É uma historinha. Então, realmente, ela é muito mais fácil de você aprender e poder transmitir para as outras pessoas aquilo que você aprendeu. Ela segue aqui fazendo uma abordagem sobre as parábolas do Velho Testamento. O ensino por parábolas já era conhecido dos hebreus, que, como outros povos orientais, a empregavam muito. No livro de Salmos, capítulo 49, versículo 4, Davi fala, abre aspas, "Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa", fecha aspas. Abre aspas, é uma outra citação. "Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade". Isso no capítulo 78, versículo 2. Aqui a gente não sabe se ele fala dele mesmo ou se ele já está falando também sobre como este profeta usaria, de que modo esse processo ensinaria, né? Assim como na ocasião do... Se nós conseguirmos localizar a parábola que ele contou, sim. Agora, se não, é isso que você está falando. Ele pode estar falando de Jesus. É uma profecia de como Jesus ensinaria. Ela segue. No livro de Provérbios, Salomão comenta, abre aspas, "E o entendido adquira a habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios". Capítulo 1, versículo 6. Você vê que ele menciona o ato em si, a questão da existência da parábola. Isso. Mas eles não narram parábola. Não narram. E eles falam da necessidade aqui, né, especificamente Salomão, a necessidade de se entender. Isso. Porque as pessoas vão contar uma história com o objetivo de transmitir um ensinamento. Um ensinamento. As parábolas do Velho Testamento foram narradas por diversos autores, e as principais são a das árvores escolhendo um rei, em Juízes 9, de 8 a 20, e da ovelhinha, Salmos 2, segundo Salmos 12, de 1 a 14, a da viúva, da qual um dos filhos matou o outro, segundo Salmos 14, 4 e 20, a do soldado que deixou escapar o prisioneiro, a do cardo do Líbano, que pediu ao cedro que lhe desse a filha em casamento a seu filho, a da vinha, em Isaías, e as parábolas de Ezequiel, a das duas águias, a dos leõezinhos e sua mãe, a de Oola e Ooliba, e a da marmita ao fogo. São a citação da Terezinha sobre várias parábolas, é claro. Aí são as parábolas mesmo, conforme você contou, né, você falou. Então, nessas citações aqui, nós encontraríamos as histórias, né, que foram apresentadas. Mas eu acho que não é o objetivo nosso ler. Sim, né? Sim. Eu por curiosidade, tá pesquisando, porque eu cataloguei hoje como parábola, né? Sim. Eu quero ver se eu cataloguei isso no Vademécum. Né? Porque eu li todo o Novo e todo o Velho Testamento. Ótimo. Então, e aqui ela continua dizendo que Jesus ensinava por parábolas. No Novo Testamento, as parábolas que os evangelistas registraram são todas de Jesus. Ele com frequência as empregava pelas vantagens que apresentam como ensino, e o fazia de modo magistral. Era um verdadeiro mestre. Usando os mais simples elementos do dia a dia do povo, situações e coisas comuns, conhecidas, conseguia plasmar imagens de grande poesia ou impacto, para levar a conclusões de elevada moral ou revelar algo da vida espiritual. Diz Emmanuel que, falando em parábolas, Jesus evitava ferir, fosse a quem fosse. Citação do livro Religião dos Espíritos. Falando em parábolas, Jesus podia também falar as mais duras verdades sem se expor aos adversários que o queriam apanhar em falta. Como são histórias simbólicas, as palavras não sofreram as alterações com que a ignorância ou má fé de tradutores, copiadores e divulgadores prejudicou o registro de alguns ensinos de Jesus. Nelas, portanto, a doutrina do Cristo permanece viva e pura, merecendo ser estudadas, como o vem sendo ainda hoje. E é de tão grande sua importância que, quando se fala em parábolas, logo nos vem à mente aquelas que Jesus contou. Porque você vê que é tão, tão, tão forte isso que você está falando. Eu cataloguei, mas todas elas no Novo Testamento. Todas do Novo Testamento. Né? E ela cita aqui várias do Antigo Testamento, que seria para efeito de estudo até interessante que conhecêssemos. Sim, eu vou buscar e entendo-as. Eu vou primeiro catalogar no Vadimeco e prometo para uma outro programa trazer pelo menos uma dessas parábolas na sua íntegra para nossa instrução. Vocês viram? Ó, eu estudei a beça, eu não conhecia, né? Passei batido nisso aí. Eu cataloguei todo o Velho Testamento, mas não cataloguei as parábolas. As parábolas. Né? Ó, e aqui a Terezinha já está facilitando o seu trabalho já, porque ela já está tudo classificado aqui, é só ir lá e sim, estudar cada uma delas. Né? E ela continua, Luiz, a gente tem tempo ainda de mais algum comentário. Ela diz o seguinte aqui, é preciso saber interpretá-las. Ela falou que Jesus utilizava, porque era uma maneira que ele tinha de não ferir as pessoas e também de não se colocar em risco. E ela segue dizendo que é preciso interpretá-las. Se não entendemos o significado moral e espiritual da parábola, ela não passa de uma simples história com um conteúdo banal. A letra mata, o espírito vivifica, disse Jesus. Vinícius compara a parábola com um fruto, do qual é preciso retirar a casca para saborearmos e nos alimentarmos com o sumo ou polpa. Muitas pessoas não aprenderam a interpretar as parábolas evangélicas. No tempo de Jesus, isso também acontecia, o que levou os discípulos a perguntarem: Mestre, por que lhes falas por parábolas? E aqui é interessante essa pergunta, né, Luiz? Porque, olha, eles perguntam, mestre, por que lhes fala por parábolas? Isso é, por que você fala com eles por parábolas? Significa que com eles, com os discípulos, né? E talvez ele fosse mais claro. Ele jogava parábolas sempre quando ele tinha consciência que aquele público que aquele público não teria condição de entender de outra forma. E jogava para todos os entendimentos, né? Isso. E ela mencionou aí também o Vinícius. Vinícius. Isso, eu não cataloguei Vinícius aqui, eu também vou atrás. É, Piracicabano, Vinícius. É, exatamente. E ela segue, por quê? A resposta, depois da pergunta, então, mestre, por que lhes fala por parábolas? A resposta, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. É, então, me corrigindo, eu cataloguei Vinícius, sim. Ah, Vinícius no, o mestre na educação, ele fala das parábolas. E confirmou aquilo que você levantou. Né? Quer dizer, para Jesus, para os discípulos, ele falava de uma forma clara. Claramente. Não deixava margem à dúvida. É. Agora, o ensinamento que ele tinha que dar para um número, uma variedade muito grande de pessoas... um público heterogêneo. Exatamente. Né? E nós, quem fazemos palestra nas casas espíritas... Temos que considerar isso temos também. Temos que considerar isso, porque nós falamos para um público que a gente são gente simples e gente com um conhecimento bem complexo. Então, se a gente puder transformar em parábolas a nossa mensagem, realmente seria uma forma de ensinar muito ampla. Você atinge todos os públicos existentes. Né? E é um problema. Às vezes você tem palestrante que vai numa casa espírita, ele fica falando lá de num nível que física as pessoas, quântica. É isso aí, as pessoas simples às vezes não entendem nada. É. Né? Quer dizer, ele tá falando para as paredes. Pois é. Estamos chegando aqui ao final do programa, nós selecionamos uma poesia para a gente fazer a leitura, como sempre fazemos. E é do espírito José Silvério Horta. Nome é singelo, oração é uma variação da oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso. E com essa oração a gente vai encerrar o programa. O nome foi extraída da obra Senda para Deus. Então é oração do espírito José Silvério Horta, da obra Senda para Deus, psicografada por Chico Xavier. nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Enfim, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Transmitido todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, ao vivo, pela União Rádio Web de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, aqui pela Rádio Brasil AM 690, de Santa Bárbara do Oeste, o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, já são mais de 19 anos, levando a você, ouvinte, a mensagem de consolação e de amor da doutrina dos Espíritos. Passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, para fazer suas últimas considerações, e para encerrar, Luiz, com uma prece, para que possamos iniciar a nossa semana com alegria e gratidão. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima semana, muita luz, muita paz e muita harmonia. Nós vamos aproveitar esse momento para divulgar a respeito das palestras que nós fazemos todas as segundas-feiras, algumas quartas-feiras. E nessa próxima segunda-feira, no dia 20 de agosto, nós estaremos lá em São Pedro, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Travessa Bezerra de Menezes, logo ali na entrada da cidade, a partir das 20 horas. E eu já mando um recado aí para a nossa amiga Vera, que ela colabora lá com a catalogação do Vadimecum, e eu levarei os livros que eu tenho que entregá-la nessa segunda-feira. Então eu vou lá na União Espírita para levar os livros para ela antes do Bezerra de Menezes, tá, Vera? Então pode aguardar que eu estarei lá. Por volta, eu acho que de umas 7:30, eu estou te entregando os livros. E a semana se prosseguirá com vários eventos, né? Mas queremos também deixar registrado o evento que está acontecendo agora, lá na Seara Espírita Renascer. É uma feijoada beneficente da casa, né? Fica na rua Coronel Manuel Inácio de Mota Pacheco, 551, no Jardim Monumento. Estão vendendo uma feijoada lá, que você pode adquirir uma feijoada para duas pessoas tranquilo, pelo valor de R$ 40. Então, quem quiser saborear uma feijoada, pode ir lá na Seara Espírita Renascer, na rua Coronel Manuel Inácio da Mota Pacheco, 551. E assim, nós vamos agradecendo primeiro a você, ouvinte que nos acompanhou nesse domingo, e agradecendo a Deus por tudo ele que nos concedeu e principalmente pelo privilégio de poder estarmos aqui. Agradecendo a Deus por tudo que nos tem concedido, nós agradecemos principalmente todos os elementos que nos possibilitam estar aqui com saúde, paz e divulgando o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, anunciando que aqueles que estiveram conosco e quiserem prosseguir, eles possam acompanhar o programa que vem logo a seguir da Igreja Católica, o programa Construção. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.